pra falar de amor a gente fala. Segura os meninos. Léo Max. Mexe no cabelo, me usa no espelho. Quando for trocar de roupa, passa o batom, não importa a cor, porque eu vou tirar com a boca. Seu corpo é estrada, eu sou um carro sem freio. Me quebra no meio, mas eu fico inteiro mesmo assim. Algema meus pulsos em volta da sua cintura. Se sente segura, porque faz e acontece em cima de mim. Você fala demais, sem abrir a boca. Sente raiva do mundo, desconta na cama. Me marca a pele com a unha. Você fala demais, sem abrir a boca. Diz que a gente é louco, concordo e assino embaixo o nosso contrato. Desconta.